tudo eu dou graças, mesmo quando não entendo. O meu coração aprende a confiar no teu tempo. Eu sou grato, em tudo eu te agradeço. Eu sou grato, porque tua graça nunca falhou. Entro pelas portas com louvor, salmos sem vivem em mim. Eu te louvo com alegria, do começo até o fim. Eu sou grato para sempre.